espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Excelente. Eu não tinha ouvido a abertura. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com quase 20 anos de divulgação da filosofia espírita, agora exclusivamente na União Rádio Web de Piracicaba, um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Como sempre trazemos uma pergunta e uma resposta do livro O Consolador. Aliás, é um livro maravilhoso que todos nós devíamos ter como consulta, como orientação, como esclarecimento sobre alguns pontos que possam passar despercebidos na doutrina espírita. E hoje selecionei uma pergunta, a pergunta 307, em que se pergunta a Emmanuel: por que disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier? E pela psicografia de Chico Xavier, obtivemos a seguinte resposta: num plano da vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão dos pecados. As palavras do ensinamento do Mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita à situação dos encarnados no mundo, sendo lastimáveis os que não vigiam, por se tornarem, desse modo, instrumentos de tentação nas suas quedas constantes através dos longos caminhos. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 23 de setembro, a primeira manhã da primavera brasileira, um lindo dia aqui em Piracicaba, muito agradável, e estamos aqui formando uma equipe com o nosso grande companheiro André Sonson, trabalhando de maneira muito competente para que tudo isso aconteça, para que esse trabalho da divulgação se espalhe por todo o Brasil e por todo o mundo. Agora, como dissemos, estamos na União Rádio Web exclusivamente. Quaisquer dúvidas, sugestões, existe o Facebook, a página do Facebook, que você pode ligar, questionar, perguntar, e o que for possível nós esclarecemos. Muito bem, meus amigos, e também começamos com essa pergunta do livro O Consolador. E destacamos aqui uma frase em que o Emmanuel coloca assim: quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito. Que essa frase possa percutir para a gente refletir, porque todos nós que estamos aqui, de uma forma direta ou indireta, trazemos os desvios, as tendências e as más posturas que tivemos no passado e que hoje, com a bênção do esquecimento, temos a oportunidade de reconstruir o caminho. E nesse conceito, nesse caminho, trazemos o exercício de reflexão. Eu tenho aqui todas as semanas falado do livro Emmanuel, que é um livro também maravilhoso, é o quinto livro da coleção de livros de Chico Xavier, psicografado no ano de 1937, e hoje escolhi um texto do seu capítulo 5, em que ele fala: os planos do universo são infinitos. Atentem para os detalhes, para a figura de linguagem que o Emmanuel utiliza, trazendo uma grande luz a todos nós. E Emmanuel mais uma vez nos escreve: para os desencarnados da minha esfera, o primeiro dia do espírito é tão obscuro como o primeiro dia do homem o é para a humanidade. Somente sabemos que todos nós, indistintamente, possuímos germens de santidade e de virtude, que podemos desenvolver ao infinito, podendo conhecer a causa de alguns dos fenômenos do vosso mundo de formas, não conhecemos o mundo causal dos efeitos que nos cercam, os quais constituem para vós outros, encarnados, matéria imponderável em sua substância. Se para o vosso olhar existem seres invisíveis, também para o nosso eles existem, em modalidade de vida que ainda estudamos nos seus primórdios, porquanto os planos da evolução se caracterizam pela sua multiplicidade dentro do infinito. Aqui reconhecemos quão sublime é a lei da liberdade das consciências, e dessa emancipação provém a necessidade da luta e do aprendizado. Muito bem, meus amigos, e nessa atmosfera de espiritualidade, posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que mais uma vez nós nos encontramos nesse programa, partindo diretamente de Piracicaba. Nós vamos nos acostumando com o novo modo de apresentação e com uma novidade hoje. Eu entreguei aquele telefone para aquele nosso ouvinte de Rio das Pedras, então muito provavelmente hoje ele estará nos ouvindo. Excelente. Através do nosso aplicativo. E que a gente possa fazer uma campanha no sentido de buscar nos informarmos daquelas pessoas que ouviam pela rádio AM e não sabem como se utilizar de um aplicativo. Que a gente se interesse, busque saber quem eram essas pessoas e procure ajudá-las. Existem mil formas de ajudá-las. Texto muito bonito, Geraldo, texto realmente bastante interessante. E Emmanuel, de uma forma muito clara, ele nos diz que exatamente pelo nosso passado o escândalo se processa novamente, é a lei de causa e efeito, ação e reação, e que nós possamos, então, cada vez mais nos aplicarmos no sentido de interromper esse ciclo, porque ai daquele por quem vem o escândalo. Muito bom dia, meu amigo Wilson Garcia. Muito bom dia a você, Geraldo, Luiz Guimarães, nosso amigo André aqui na técnica, aos ouvintes que nos acompanham, sempre muito generosos, acompanhando aqui todo esse processo de mudança que o programa Visão Espírita vem experimentando. E é sempre uma grande alegria poder compartilhar aqui com vocês, sobretudo que o Geraldo falou lá no começo, um dia, uma manhã tão alegre, a primeira manhã da primavera brasileira de 2018, que nós temos aí uma estação que representa transformação, representa nascimento, né? Que seja a primavera dentro de cada um de nós nos dias que se seguirão também. Texto muito bonito, né? Sem dúvida alguma, todos os textos, né? Muito bem alinhados. E é assim, quando nós geralmente pensamos nas dificuldades que vivemos, é muito comum que a gente pense nisso como se fosse um castigo, né? Ou uma punição, simplesmente. Então eu fiz isso, eu recebo aquilo. Na verdade, não é bem assim. Se processa dessa maneira e se assemelha a isso, mas na verdade, conforme a gente vai caminhando em desalinho com as leis naturais ou as leis de Deus, a gente vai transformando a nossa essência. A nossa essência vai mudando, isto é, não é uma força exterior que determina as experiências que a gente vai viver, mas a própria natureza nossa, né? A maneira como nós nos transformamos. Cada ser aqui na Terra vive as experiências inerentes à sua natureza. Uma planta vive a experiência de uma planta, um verme a experiência de um verme. E nós também, conforme vamos nos materializando, cada vez que agimos mal, que agimos contra o outro, a gente vai ficando mais denso, vai adensando o nosso perispírito. E, naturalmente, esse perispírito, o ser que vive com esse perispírito adensado, cheio de máculas, ele vai experimentar situações particulares para esse tipo de espírito. Então, na verdade, como eu disse, a punição não é uma punição externa, ela é interna, porque as leis de Deus estão dentro do homem. Então é de dentro para fora que a gente experimenta isso. É como caminhar dentro d'água, né? Exatamente, fica pesado demais, a gente encontra uma pressão muito grande, né? Além da pressão atmosférica, é por isso que muitas vezes a pessoa, quando está muito cansada, quando a vida está muito difícil, ela diz que se sente pesada. É por conta disso, realmente, da materialidade do perispírito. A gente fica pesado mesmo, adensado. Mas aí a gente vai se encontrar com pessoas que vão dificultar a nossa vida, a nossa experiência. O que os textos dizem é isso. Mas essas pessoas são necessárias pelo mundo em que nós vivemos. Mas elas também, quando agem mal e nos prejudicam, elas também têm a escolha, a opção de não agirem daquela maneira. Então, toda vez que eu, mesmo em desalinho com as leis de Deus, estou diante de uma decisão, eu tenho a alternativa de decidir bem ou decidir mal. Apesar da minha natureza, eu tenho o poder de me transformar a qualquer instante. Então, não interessa tudo o que eu tenho feito, tudo o que nós fizemos no passado, todos os erros que cometemos, a cada nova situação nós temos a liberdade de escolher e começar um novo caminho. Então, é isso que o texto diz, que a gente... ai daquele por quem o mal se fizer presente, né? Porque ele vai também amargar essas consequências. Muito bem, meus amigos, eu gostaria de fazer alguns destaques. Quando a gente tenta sempre que possível estabelecer algum vínculo entre todos os textos, e nessa pergunta do livro O Consolador, o Emmanuel ele sutilmente ele nos faz perceber algumas coisas. Ele fala: num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo, quer dizer, num plano, então existem outros planos. Quando a gente vem para o livro Emmanuel, o nome do capítulo, os planos do universo são infinitos, quer dizer, uma sequência, o livro O Consolador e o livro Emmanuel falando da mesma coisa. Então existem planos de vida. E nós aqui, com os sentidos que temos, a gente percebe só esse plano, sem entender, sem sentir, sem apreender as lições de outros planos. E nesse pequeno texto, o Emmanuel é muito feliz. E eu nunca tinha imaginado esse nível de comparação quando ele fala: se para o vosso olhar existem seres invisíveis, também para o nosso eles existem, em modalidade de vida que ainda estudamos nos seus primórdios. Então o Emmanuel também ele tem um outro plano que ele não vê. Como nós não vemos os espíritos, o Emmanuel está num plano no qual ele não vê um outro plano. E ele está estudando, tentando entender esse outro plano. Você quer falar alguma coisa, Luiz? Lembrando que Paulo, né, lá 2000 anos atrás, já falava no sétimo céu, né, no quinto céu... Então é para nós entendermos que existem planos de vida onde a vida se encadeia sem que a gente perceba. Nós estamos aqui no primeiro degrau, mas existem outros graus que um dia nós alcançaremos. Só para complementar e reforçar o comentário do Geraldo, eu me lembro de uma história, de uma citação numa obra do Chico também, não me lembro agora qual a obra, se é A Luz Acima, mas enfim, mas que relata que Emmanuel... avisa ao Chico que ficaria alguns dias afastados por conta de... ele ia passar por um treinamento, né, um encontro de estudo nos planos elevados. E assim se fez. Ele foi, ficou alguns dias afastados. Quando ele retornou, o Chico lhe perguntou: e aí, Emmanuel, como é que foi lá, né, o seu estudo? Emmanuel, segundo a história, diz para o Chico que se sentiu um jacaré, né, diante das pessoas que lá comentavam sobre o Evangelho. Agora a gente traz para a gente, isto é, Emmanuel vai para um plano mais elevado para estudar o mesmo Evangelho que nós temos aqui em mãos. E aí Emmanuel se sente um jacaré, isto é, se sente com pouca sensibilidade diante da grandeza das pessoas que interpretavam lá. Imagine a gente, hein? Nós estamos aprendendo a letra A, né? O sapo está de bom tamanho. E sempre lembrando que das buscas do programa Visão Espírita é incentivar você, ouvinte, a estudar a doutrina espírita desde o seu começo, estudando as obras básicas de Allan Kardec. E sempre que possível, quando você estiver no centro espírita, fale com o seu dirigente, fale com o seu instrutor, a necessidade de criar grupos de estudos das obras básicas de Kardec, da coleção de Chico Xavier, de Divaldo Franco e Ivone Pereira, para que possa crescer o sentimento crítico, a visão, o estudo, que é fundamental para entender a doutrina espírita. Peço ao André agora que coloque a prece inicial na voz da nossa querida Terezinha Oliveira. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Na voz da Terezinha Oliveira, estamos preparados para começar de fato o programa Visão Espírita, começando o seu primeiro bloco no estudo do livro Vinha de Luz, um livro escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. O texto inicia com uma citação ao Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 16. Abre aspas. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Fecha aspas. Comentário de Emmanuel. Admitem muitos aprendizes que brilhar será adquirir destacada posição em serviços de inteligência no campo da fé. Realmente, excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos da posição luminosa a que todos devemos aspirar seria rematada insensatez. Aprender sempre para melhor conhecer e servir é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Urge, no entanto, compreender no imediatismo da experiência humana, que, se o Salvador recomendou aos discípulos brilhassem à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer de tal maneira que eles nos vejam as boas obras, rendendo graças ao Pai em forma de alegria com a nossa presença. Ninguém se iluda com os fogos fátuos do intelectualismo artificioso. Ensinemos o caminho da redenção. Tracemos programas salvadores onde estivermos. Brilhe a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita. Mas permaneçamos convencidos de que esses clarões não descortinam as nossas boas obras. seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento entre a expectação e a desconfiança. Porque somente em fundido pensamento, verbo e ação, no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que está nos céus. O Espírito Verdade, ele de uma forma muito clara nos recomenda que nós possamos nos instruir, né? Que amarmos uns aos outros e instruirmos-nos. E por que da instrução? Que a instrução é a base, é o elemento inicial para que a gente possa desenvolver o discernimento. E desenvolvendo o discernimento, aplicando aquilo que nós nos instruímos à nossa existência, nós vamos vivenciar o Evangelho de Jesus. E esse trecho, eu gosto muito dele. São dois trechos bíblicos que eu vivo repetindo, porque realmente eles encerram uma sabedoria imensa. Não cultive o tesouro que a traça rói. Cultive o tesouro que a traça não rói. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Essa é a... Eu acho que diríamos que seria a base de tudo aquilo que nós possamos fazer em benefício do reino de Deus no nosso mundo. Quando nós, através das nossas atitudes, levamos os nossos interlocutores a nos visualizar como cristãos, nós estamos cumprindo a nossa tarefa. Nós estamos dando o exemplo. E o exemplo, ele é muito forte. O exemplo, ele cala na memória das pessoas a forma correta de agir. E aquilo tem uma força imensa. A palavra, ela entra, mas não se fixa. Agora, o exemplo, ele realmente cala fundo. Então, quando nós chegamos ao ponto de... Após nos instruirmos, após nós entendermos, a gente começar a praticar, nós estamos começando a agir como cristãos na face da Terra. Lembrando que os espíritos agem no mundo através dos homens. E quando nós estamos vivenciando o cristianismo, nós chegamos naquele estágio maior que Kardec nos fala da mediunidade, a intuição. Porque nós já absorvemos o conhecimento através da instrução e já estamos vivenciando na faixa vibratória do Cristo. E aí, então, a intuição funciona no seu grau mais elevado. E a espiritualidade pode carrear os necessitados para a nossa direção, no sentido de que tenha certeza de que serão assistidos a partir do momento que nós detectarmos a necessidade no nosso próximo. Muito interessante essa abordagem sobre o conhecimento. Com o que o Luiz falou, me lembrei de uma frase do senso comum que diz que a palavra move, mas o exemplo arrasta. E aí a gente vai fazer referência a um filósofo da antiguidade que diz que para ser bom é preciso conhecer o bem. Daí a necessidade do conhecimento. Mas veja que o conhecimento, segundo o entendimento das ciências, é que o conhecimento não é informação. A informação é um elemento que um indivíduo passa para o outro, verbalmente ou através de outra forma, é uma informação. E conhecimento é a relação do discente ou do aluno, daquele que recebe a informação, com a informação. Então, o relacionamento dele com o que ele recebe, a isso dá-se o nome de conhecimento. Portanto, se não existe nenhuma relação entre eles, não se converte em conhecimento. É informação vazia, é decoração. Você decora data, simplesmente, Luiz. Por isso que eu repito muito que nós não acreditamos no Espiritismo, nós conhecemos o Espiritismo. Exatamente, conhecemos o Espiritismo, porque de alguma maneira essa relação se dá quando essa informação afeta o indivíduo de alguma forma. Então, se me afeta baseado na história, no contexto em que eu vivo, então ele me transforma de alguma maneira. Existe um afeto no sentido de se afetar. E se me afeta, me transforma. Muda, eu não sou mais o mesmo. Se eu não sou mais o mesmo, eu não vou falar da mesma maneira que eu falava, eu não vou me conduzir, agir da mesma maneira que eu agia. Então, dessa forma é que o conhecimento é exprimido para os outros, é compartilhado com os outros. Isso é muito interessante porque um grande estudioso do século XX, pensador do século XX, Jean Piaget, eu já citei ele aqui em outra ocasião, ele diz que o estágio do desenvolvimento humano se faz em três fases. Ele chama de anomia a primeira, que é a fase em que a criança, o homem, não reconhece nenhuma lei, não se submete a nenhuma lei. É muito parecido com a gente lá nos primórdios. A gente é selvagem, nada aceita. Aí evolui para a heteronomia, como ele chama, que é a fase em que o indivíduo começa a reconhecer as leis externas. Tudo que vem de fora, mas é uma espécie de coação. Então ele se sente coagido, não por entendimento, por compreender que aquilo é bom ou deva ser feito, mas simplesmente para evitar uma punição. Assim também somos nós no desenvolvimento diante das leis naturais ou de Deus. A gente passa a se conduzir melhor, mas não é porque nós entendemos o que estamos fazendo, é simplesmente porque tememos por nós mesmos, porque queremos um futuro melhor, porque queremos garantir uma qualidade de vida melhor, felicidade que tantos buscam. E aí, segundo Piaget, a gente evolui para a terceira fase, que é a autonomia. A autonomia, o indivíduo passa a decidir, né, por conta própria o que ele faz. Aí todos os atos dele são pensados, são racionalizados. Esse é o verdadeiro bem. Só que para você decidir, pensar, ser autônomo, você precisa ter conhecimento. Daí a importância de se conhecer, de se intelectualizar, no sentido de receber o conhecimento e de se transformar por ele. Porque aí você pode decidir as suas ações de uma forma consciente, racional. Aí você é bom, você sabe por que está fazendo. Você não age mais porque tem medo. Mas simplesmente você tem duas opções, você pensa o que seria certo, o que Jesus faria no meu lugar, né? Por que eu deveria fazer isso? Por que eu deveria muitas vezes me prejudicar decidindo dessa forma, mas não prejudicando mais pessoas? Aprendeu a discernir. Discernir, exatamente. Então daí a importância que a gente encontra na doutrina, que o Luiz citou lá no começo, de espíritas amai-vos e espíritas instruí-vos. Então, amar é o primeiro ensinamento, vem acima de tudo. E o segundo é se instruir, porque a gente só vai amar depois com mais instrução, com mais educação. Excelente as duas falas, tanto do Luiz como do Wilson. Muito feliz com as colocações e acrescentou, agregou muito ao texto do Emmanuel. E eu aqui faria alguns destaques. O título é Brilhar. Quem brilha irradia luz. E o que é a luz? Não no sentido físico, mas no sentido figurado. É você espargir, é você disseminar o entendimento, o conhecimento, a percepção. E pegando algumas frases aleatórias do texto, temos o terceiro parágrafo: aprender sempre para melhor conhecer e servir. E mais adiante, o Emmanuel coloca assim: ninguém se iluda com os fogos fátuos do intelectualismo artificioso. É aquilo que o Wilson falou. Muita gente fica com aquela verborreia de conhecimento. Fala, fala, fala, mas não exemplifica. Fala, fala, fala, e esse é um artifício que se perde. Ele não tem valor. É uma questão de tempo, vão reconhecer que aquilo é só palavra. E ele fala, finalizando: ensinemos o caminho da redenção. O que que é a redenção? Tem dois aspectos da redenção: o entendimento teológico, em que a redenção seria o resgate do gênero humano por Jesus Cristo, e o entendimento do resgate no próprio sentido literal, quando diz que é o auxílio, a proteção que livra de situação difícil. De qualquer maneira, numa colocação ou noutra, o Emmanuel tem razão. Ensinemos o caminho da redenção. Você só ensina exemplificando. mostrando, dando exemplo, agindo, praticando, porque esse intelectualismo artificioso se perde pelas próprias palavras. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e um minuto, então temos o Wilson que quer fazer um complemento aí, Wilson. Geraldo, só você falou sobre brilhar, e é muito interessante isso. Só queria aproveitar o gancho aqui que me veio uma ideia. Quando geralmente a gente pensa em brilhar, não é, Luiz? Caro ouvinte que nos acompanha, nós pensamos em quem brilha. Eu brilhar, eu brilhante, como eu me sentiria brilhante? Mas, pelo que você falou, espargir luz é levar luz para onde você vai. E o que é interessante disso é uma frase que uma vez eu li de uma jovem que falava sobre o espiritismo, que ela dizia que ela se sentia, quando perguntada sobre o que representava o espiritismo para ela, ela disse que ela se sentia como se estivesse num quarto escuro. E muitos jovens se sentem assim, se sentem dessa maneira. E ela tateava no escuro sem saber o que fazer, e o espiritismo para ela é a luz que se acendeu, que por conta de si mesmo, de luz, não mudava nada naquele ambiente, mas permitia que ela visse o ambiente, que pudesse trabalhar, né, que pudesse realizar o que tem que ser realizado. Então, interessante, quando nós fazemos brilhar a nossa luz, então, nós levamos esses ambientes claros para quem quer que seja, mas isso não vai mudar a vida da pessoa por si só. Essa luz que nós, construída em nós, levamos aos outros, vai permitir que os outros possam trabalhar por si mesmos, né, que tenham a oportunidade de identificar o que precisa ser feito, né, olhar para a vida e falar, poxa, essa parte da minha vida eu tenho que mudar, essa conduta está em desalinho. E assim a gente caminha para o progresso, é assim que a gente colabora com o irmão, não é, Luiz? Eu tenho um trecho que eu não lembro qual é, mas ele menciona o seguinte: que vossa luz não sejam trevas. Então, é um trecho que exatamente nos coloca exatamente, se nós realçarmos de nós trevas, podemos também realçar trevas, né? São os fogos fátuos do intelectualismo. Quer dizer, parece que é uma instrução, mas não é. Aliás, existem obras psicografadas por um médium só, que fala vida no planeta Marte. Aquilo ali é mais um artifício. Quer dizer, parece que aquilo é uma informação importante, mas ao longo do tempo você começa a ver que aquilo é um viés proposital e que não me parece muito sadio, né? Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 3 minutos. Estamos aptos a começar o segundo bloco, sem antes lembrar... Vocês viram que o Geraldo deu a hora agora, né? É porque nós estamos inaugurando hoje aqui no nosso estúdio um relógio, airbag. O relógio, né? Oficial. É o relógio oficial do Instituto. Então, se você for lá nas despesas do site, tá, você vai lá ver R$30 do relógio. Tá certo. E sem antes lembrar que o programa Visão Espírita tem uma página no Facebook com diversos, centenas de artigos muito bem escritos, que a gente extrai das grandes obras do Espiritismo e que você pode perguntar, questionar. É um meio de contato entre você que ouve e nós que aqui falamos. Muito bem, meus amigos. Agora vamos entrar no segundo bloco, que é o livro principal do programa, que é o estudo da obra, estudo continuado da obra de Allan Kardec. Estamos no livro Céu e Inferno, na sua primeira parte, no capítulo 10. Estamos falando aqui da intervenção dos demônios nas modernas manifestações. E a gente vem falando todas as semanas, e por vezes eu até penso assim, eu vou adiantar. Quando você começa a ler o texto, não tem como correr, porque tem tantos nuances que o Kardec destaca, que eu acho que não seria justo, nem com a gente, nem com o ouvinte, a gente deixar passar isso por cima. Então, não temos pressa, a gente tem que estudar e entender. Então, estamos aqui no momento em que a igreja dominante, a religião dominante da época, falava que as comunicações de espíritos que vinham por aqueles médiuns que eram tidos como mal inspirados, eram produto do demônio. E o Kardec vai desconstruindo essa imagem na medida que ele vai colocando os seus argumentos. E no final ele até fala, como pode o demônio fazer tanta caridade, desenvolver abrigos, orfanatos, asilos, estender a caridade, dar sopa. Que demônio é esse que faz tanto bem pelas inspirações dessas comunicações? E aqui nesse item 10, é um item bem grande, e ele vai colocando argumentos como se fosse uma tese. Ao mesmo tempo que ele desconstrói aquela imagem falsa, ele constrói uma nova imagem das relações entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, eu vou fazer a leitura aqui de dois tópicos, mas existem vários outros tópicos. Aí eu passo a palavra ao Luiz Wilson, e depois a gente vai falando de algumas considerações que eu acabei fazendo também. No item 10, o Kardec coloca: não podereis obrigar nunca a presença de um espírito vosso igual ou superior em moralidade por vos faltar a autoridade sobre ele, mas do vosso inferior, e sendo para o seu benefício, consegui-lo-eis, visto como outros espíritos vos secundam. Aí é um outro tópico. A mais essencial de todas as disposições para evocar é o recolhimento, quando desejarmos tratar com espíritos sérios. Com a fé e o desejo do bem, mais aptos nos tornamos para evocar espíritos superiores, elevando nossa alma por alguns instantes de concentração no momento de evocá-los. Identificamos-nos com os bons espíritos, predispondo a sua vinda. Então, aí é colocado, né, sobre a relação que existe entre os homens e os espíritos. Colocando sobre a questão dos espíritos que se encontram em situação acima da nossa, né? São os nossos chamados mentores espirituais, anjos de guarda, e aqueles que estão na retaguarda. E aí eu lembraria aquela passagem evangélica, Escada de Jacó, onde se mostra exatamente isso: aquele que está acima, amparando e alçando aquele que está abaixo. Então estariam os espíritos superiores, nós em degrau menor, e aqueles que nós assistimos em degrau inferior. Então isso é exatamente aquilo que realizamos nas nossas reuniões mediúnicas nas casas espíritas. São os nossos chamados trabalhos de desobsessão. Esclarecimento através da comunicação desses espíritos através dos médiuns e sendo esclarecidos, norteados pelo Evangelho de Jesus. É exatamente o que se faz nas nossas casas espíritas. É muito interessante. Eu queria até fazer uma provocação para a gente discutir mais esse assunto. Ali ficou claro que, com relação aos espíritos superiores, nós não exercemos sobre os espíritos superiores nenhuma autoridade. Então não podemos obrigá-los a se manifestar, ou mesmo invocá-los, né? Evocá-los. A gente não pode evocar o espírito de Bezerra e esperar que ele se manifeste, ou evocar Emmanuel e esperar que ele se manifeste, pois ele não está, né, à nossa disposição naquele momento. No entanto, diz que nós temos alguma autoridade sobre os espíritos inferiores. Então, nós sabemos que existem algumas religiões, algumas seitas, que fazem uso de recursos talvez semelhantes a esse processo que foi descrito aqui, para conseguir de irmãos desencarnados favores, né? E através de trocas, de oferendas, muitas vezes, esses espíritos se sentem, esses irmãos, que muitas vezes, veja bem, não estou generalizando, mas que muitas vezes encontram-se em condição inferior, são constrangidos a realizar determinadas tarefas a nosso pedido. Eles, muitas vezes, são levados a compreender que estão praticando o bem de alguma forma para aquele indivíduo que está pedindo, quando, na verdade, eles estão interferindo, né, no livre-arbítrio das pessoas. Eles, se já se encontram numa posição difícil, podem piorar ainda a sua condição, além daquele que movimentou aquela entidade também se comprometer gravemente com isso. E isso é uma coisa muito preocupante na relação. E o Luiz colocou muito bem que no Espiritismo a relação do espírita com os espíritos ditos em condição inferior é uma condição de esclarecimento. nós abrimos as portas nos trabalhos mediúnicos, os convidamos, equipes espirituais selecionam as pessoas, entre estes, aqueles que têm condições de avançar, eles são trazidos até a casa espírita, lá eles são ouvidos, olha o quanto isso é importante. Lá eles são ouvidos, isto é, o que eles viveram, a razão do sofrimento deles, né, aquilo que está atormentando eles. Aí o orientador, o esclarecedor ou o doutrinador, como prefiram, vai orientá-lo, vai incentivá-lo a pedir perdão, vai tentar mostrar aquele acontecimento sob um prisma maior, né, mostrar a responsabilidade dele, até que ele aceite e possa seguir adiante. Então veja que eles não são trazidos para o centro espírita com o objetivo de trazer algum benefício para a gente. Kardec se preocupa muito com isso, com as evocações, né? Aquelas evocações frívolas que as pessoas chamam os espíritos para encontrar objetos perdidos, para pedir números de sorte, coisas assim, loterias e coisas assim. Mas é muito interessante esse texto, porque dá a entender que é possível. Né? Que pela posição de um espírito mais elevado, ele pode constranger um espírito inferior a realizar o que ele precisa. É exatamente isso, é esse destaque, vocês conseguiram pegar exatamente a essência, que eu também entendi assim. E ao tempo de Kardec, era muito comum a evocação. Hoje, isso não é uma prática comum, eu até desconheço, acho que eu nunca participei de uma sessão em que se evocasse determinado espírito. Eu acho que pode até acontecer em determinadas circunstâncias, é possível, dependendo da situação, pode até ser saudável, mas não é uma prática comum. Mas sabendo que isso não é ilícito, isso é lícito, desde que se obedeça essa sequência. Para que haja evocação, é preciso ter autoridade. E essa autoridade está vinculada no mérito de quem evoca. Então, esse mérito de quem evoca, no segundo parágrafo, ele dá um destaque especial, Luiz. Ele fala, para que haja evocação, o mais essencial de todas as disposições é evocar com recolhimento. É preciso introspecção, é preciso sentimento e o desejo de ajudar. Se você quer evocar um espírito, aparentemente está num plano inferior, que você tenha o desejo de ajudá-lo e não o contrário, ele trazer alguma informação a você. É, talvez eu vou te contrariar um pouco aí, verdade. Porque então, contraria. O Kardec fez muito disso. Sim. Ele evocava exatamente para estudar a condição daqueles, sim, que tinham sido. Né? Então, ele fazia essa evocação no sentido de aquele cidadão te ajudar na compreensão da situação. Sim, dele. Perfeito, perfeito. Tá? Agora, eu lembraria uma experiência que eu vivi. Minha filha, ela foi com uma determinada menina num local, porque a menina ia lá e ela não sabia exatamente o que era, e a moça foi fazer uma consulta mediúnica. E aí, então, a moça estava lá, minha filha, quando soube o que era, não quis entrar. E aí a médium disse assim, a tua amiga, por que que não quis entrar? Aí ela disse, não, ela não gosta, né? Aí a mulher disse assim, pode chamá-la, eu faço questão de atendê-la. Ela já tinha dado para aquela moça todas as informações que ela queria a respeito de negócios, né? Então ela ficou invocada porque a minha filha não quis entrar e chamou. E aí a minha filha disse que não falou nada. E ela falou uma série de coisas a meu respeito e a respeito da minha esposa, né? E foi interessante que eu contando essa passagem num centro, aí a pessoa no final da... O senhor tem um endereço? Mas, terminando a história, eu peguei um evangelho e fui até a casa da médium. Quando ela abriu a porta para mim, ela disse assim, quem é o senhor? E aí eu aproveitei para começar o meu discurso. Eu disse assim, você viu? Você não é capaz de tudo. Esse espírito que te ajudou a decifrar uma série de coisas da minha vida, da vida da minha esposa, ele não está sendo capaz de te dizer quem eu sou. Sabe por quê? Porque ele está sendo impedido pela espiritualidade maior. É só para você aprender que você não pode tudo. Então eu vim aqui, único e exclusivamente, eu não vim brigar com a senhora. Eu vim apenas lhe trazer esse livro para que a senhora e o seu anjo guardião estudem, para que vocês possam usar a sua mediunidade com Jesus. Muito bom, muito bom. E aí, dando sequência, Kardec entra num outro aspecto que ainda hoje, até com essa informação do Luiz, deve se repetir. Kardec diz: nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou repelir espíritos, pois a matéria ação alguma exerce sobre eles. Nunca um bom espírito aconselha tais absurdos. A virtude dos talismãs só pode existir na imaginação de pessoas simplórias. E no outro parágrafo: não há fórmulas sacramentais para evocar espíritos. Quem quer que pretendesse estabelecer uma fórmula poderia ser taxado de usar de charlatanismo, visto que para os espíritos puros a fórmula nada vale. A evocação deve, porém, ser feita sempre em nome de Deus. Então, exatamente. Essa evocação, inclusive, aprofundando um pouco a respeito do que o Geraldo já comentou, ela era efetuada de forma comum por Allan Kardec. Por quê? Porque ele estava exatamente fazendo a codificação da doutrina. Poderíamos continuar esse trabalho, mas infelizmente parou em Kardec. Por quê? Porque as questões, inclusive, que Kardec levantou e está tudo relacionado lá no Livro dos Espíritos, elas não param ali. O próprio Kardec, depois, ele quis continuar através da Associação Parisiense de Estudos Espíritas. Ele propôs às casas espíritas que elas, então, levassem questões formuladas ali na academia para as suas casas, fizessem a consulta aos seus mentores espirituais e depois retornassem à associação para fazer uma triagem das respostas. Mas isso não deu continuidade. Kardec não obteve sucesso nisso. E nós poderíamos, inclusive, continuar com isso, porque muitos fatos novos foram levantados. Quantos e quantos fatos que hoje são comuns para nós, mas na época de Kardec nem se cogitava, né? Então, por que que não se faz? Exatamente porque falta na nossa época essa liderança que pudesse formular isso. Porque quem seria esse? A FEB, a Associação Mundial do Espiritismo. Eu, uma ocasião, eu recebi de Rioja, na Argentina, uma consulta pelo Vadimeco, né, pela projeção do Vadimeco, de um confrade que ele exatamente levantava essa questão. Ele dizia o seguinte: e se nós continuássemos a fazer o trabalho de Kardec, qual, na sua opinião, seria a associação adequada para fazer esse trabalho? Né? Então você veja que hoje esse trabalho ele está sendo sentido a sua necessidade em muitas áreas da doutrina. Porém, ninguém se candidata a ser o coordenador desse trabalho. Mas seria, sem sombra de dúvida, um trabalho muito importante. Eu diria que, por tabela, esse trabalho está sendo levantado, porque, por exemplo, no Vadimekum, nós coletamos vários autores espirituais e encarnados que falam de um determinado assunto. E agora nós temos na própria União Rádio Web o Vadimekum lá, o link do Vadimekum e o link da Kardecpédia. Então, nesses dois links, você vai encontrar o parecer de Kardec sobre esses assuntos na obra básica, E o parecer de muitos outros autores no Vadimekum Espírita. Então, aí você, estudando o assunto à luz dessas duas informações, você pode formular uma possível posição do Espiritismo com relação a esse assunto. Um exemplo: quando eu fiz aquele estudo do Deus meu, por que me desamparaste? 6 obras espíritas falavam sobre aquele assunto. Cada obra espírita tinha uma opinião. Então, na realidade, não era uma síntese do que o Espiritismo pensa sobre o assunto. Eram 6 opiniões diferentes. Quer dizer, o Espiritismo não tem a generalidade e concordância do assunto sobre esse assunto. Aí eu escrevi um artigo. Nesse artigo eu formulava a minha hipótese. E há pouco tempo o Francisco Mourão me mandou um link do Haroldo Dutra, que ele respondia essa questão concordando com a tese que eu levantei. Então, aos poucos, vai se formando a generalidade do assunto a respeito de cada assunto desse. Quando se fala em talismãs, em símbolos, é um assunto fascinante, né? Muitas pessoas ainda hoje trazem consigo medalhas deste ou daquele santo, símbolos, né? Estrela de Davi e outros símbolos mais que julgam protegê-los dos males. Existem algumas religiões que produzem, né, esses objetos, pulseiras, enfim, que supostamente protejam o indivíduo de qualquer mal. Sim, aquela do Senhor do Bonfim. Isso, aquela do Senhor do Bonfim, que amarra ali, enfim. Isso é muito comum ainda na nossa cultura, uma coisa que a gente traz de muitas e muitas gerações. No entanto, Kardec ali não deixa sombra de dúvida nenhuma. Então, efetivamente, né, de forma material, não há nada em nenhum desse objeto que possa funcionar para afastar determinados espíritos. Efetivamente. No entanto, existe o aspecto psicológico, o aspecto psicológico que muitas vezes influencia tanto aquele que carrega o objeto... Principalmente essa pessoa. É, o que carrega o objeto, o fato dele se sentir protegido, né, dá a ele uma força que normalmente ele não teria. Dá uma coragem a ele para executar. Não, eu vou lá falar com o meu chefe agora, porque agora eu preciso resolver isso, esse aumento tem que sair. Ele bota a medalhinha no peito, eu estou protegido, nada pode contra mim, e ele vai. Na verdade, se ele não tivesse a medalhinha, talvez ele não fosse. Mas o fato é que não é a medalhinha, é a postura segura dele diante do chefe dele, conversando claramente, que vai fazer com que as coisas aconteçam como deveriam acontecer. Muito lembrado, foi muito feliz, Wilson. Eu estava aqui para meter um pitaco e, na realidade, você foi muito feliz. Não existe nenhuma interferência espiritual. O que existe é uma autossugestão de que você é forte para fazer aquilo. E do mesmo modo como existe essa postura psicológica no ser encarnado, existe também no ser desencarnado. Muitas vezes o ser desencarnado, que acreditava piamente em algumas coisas quando encarnado, diante de determinados objetos, ele dá um passo atrás também, porque ele acredita naquilo, mas não que efetivamente exerça algum efeito sobre ele, mas o efeito é dele, ele acredita naquilo, psicologicamente ele se afasta, assim como nós vemos na obra de André Luiz, espíritos que temem a chuva, desencarnados que no plano, aqui na crosta, quando chovem, eles procuram abrigo, se esconder, e André Luiz pergunta, mas eles não estão desencarnados? Sim, mas eles acreditam que a chuva possa lhes fazer mal ainda. Então eles vão procurar abrigo, entrar nas casas e tudo mais. Então veja que é desconhecimento, ignorância por parte dos espíritos e por parte do encarnado. Kardec já avança, já dá um passo, uma milha adiante, né, para entender que nada disso vale de forma efetiva. Essa semana passada eu atendi no meu consultório um professor de filosofia de Campinas. E a consulta dura 10 minutos, 15 minutos e conversamos 20 minutos sobre outros assuntos. E ele é um professor que ele se dedica ao estudo da história da filosofia e da história do pensamento. E ele, através do seu discurso, ele acabou destacando um aspecto que me chamou muita atenção. Ele disse que a humanidade construiu uma matriz de pensamento e só consegue raciocinar dentro dessa caixa. Existe um modelo de pensamento de pressuposto e convicção, e esse modelo é viciado. Ele foi importante há 2000 anos atrás. Está chegando um momento que essa caixinha não cabe mais. Você tem que sair dessa caixa, você tem que sair desse modelo de pensamento, você tem que começar a abrir o raciocínio para outras possibilidades, para outras integrações entre esse nível e um outro nível. E mesmo ele não sendo espírita, ele está se dedicando agora à filosofia e espiritualidade, que ele está vendo que é o melhor caminho para explicar a saída dessa caixa. Quando você começa a pensar fora do corpo, colocando o corpo apenas como um acessório, isso sem ser espírita, você começa a entender melhor o universo, entender melhor a vida. Eu achei muito interessante partindo de alguém que não é espírita, que é um filósofo, e que, curiosamente, se você utilizar esse ensinamento aqui no Kardec, dá certinho. É a luva e a mão. Então, são modelos, insinuações, são provocações que servem para a gente refletir um pouco mais do que é a vida, do que pensamos e do que falamos. Mas dando sequência, aqui o Kardec coloca: os espíritos que prefixam entrevista em lugares lúgubres e a horas indevidas são os que se divertem à custa de quem os ouve. É sempre inútil e muitas vezes perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque nada se ganha além de uma mistificação. E perigoso, não pelo mal que possam fazer os espíritos, mas pela influência que tais fatos podem exercer sobre cérebros fracos. Muito interessante também isso, porque quando a pessoa se coloca à disposição do espírito, veja bem, o espírito lhe faz uma imposição, fala: olha, você leve tal coisa, dá-lhe uma receita, né, uma lista, você leve essas coisas no cemitério à meia-noite de uma sexta-feira e lá vai acontecer tal coisa. O que acontece? Aquela pessoa pega aquela lista, ela está em total sintonia com aquele espírito. Ela está totalmente sintonizada, ela está totalmente acessível a ele. Então, ela vai se dedicar a atender o que ele quer. Então, assim, a ação dele sobre ela se faz da maneira como o espírito quiser. E se existe aquele espírito, existem muitos outros. Então, o risco que ela corre realmente é muito grande, porque ela se coloca na mesma sintonia de vários espíritos naquela mesma categoria. Então, e não só naquele momento, né, ali na sexta-feira, meia-noite. Naquele momento, na manhã seguinte, na hora do almoço, na hora do jantar, todos os dias, ela passa a carregar uma sintonia com aqueles espíritos. Isso é muito perigoso. Ela estabeleceu sintonia, falou a palavra certa. E isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Eu já cansei de ouvir de espíritas que se imagina que conheçam a doutrina profundamente, assim completamente estupefatos, porque chegaram diante do Chico e o Chico falou o nome deles. Então você vê, a coisa mais corriqueira em termos de informação sobre o espiritismo é isso. Qualquer espírito chega no ouvidinho do Chico e diz assim: é o Francisco, é o José. E o Chico diz assim: oi, José. E você fica encantado. Nossa. Por que você ficou encantado? Pelo seu desconhecimento total a respeito do mundo espiritual. Você ficou fascinado. Então aquilo te impressionou tanto, e aí aquela impressão que você se deixou levar tanto, revela exatamente teu desconhecimento do mundo espiritual. Se sobrepõe à razão, né? A emoção se sobrepõe e toma conta. Exatamente. E aí eu lembro disso porque tinha uma senhora que me ensinou a ler Leon Denis, Gabriel Delany. Aquela mulher foi a minha professora. Mas quando se falava que o espírito disse alguma coisa, ela ficava completamente perdida. O mal olhado para ela. Mas foi o espírito que disse. Eu disse: sim, mas você lê tanto e ainda não entendeu que o espírito pode falar bobagem? Eu participei de uma reunião, uma vez, de um grupo espírita, que eu até considerava assim de bom nível. E olhe só como uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Num dia, numa determinada circunstância, compareceu um espírito que parecia ser bravo e tal. E ao final do discurso dele, ele falou: hoje à noite, meia-noite, eu vou aparecer para um de vocês. E sumiu. Já tinha feito a festa. Tinham 10 participantes. Ele perturbou os 10. 7 não dormiram meia-noite. E depois ele compareceu na semana seguinte, rindo e falando: vocês são bons de discurso, mas ruim de prática. Olha que história interessante. Super interessante. Então assim, eu sei tudo. Então agora, Geraldo, vamos bater uma bola. Por que que a espiritualidade permitiu? Exatamente, eu já pensei nisso. Eu entendo, primeiro, o grupo não estava tão bem sintonizado assim. Criou a circunstância para que se aproximasse determinado espírito. E aí, olha, não é o ideal que ele se manifeste, mas como o grupo está tão desatento, vamos deixar que isso aconteça até para servir de lição. Isso aí. Objetivo isso aí. Didático Entendi. Mesmo. Exatamente. Agora, eu só queria acentuar uma coisa interessante quando ele fala sobre horários e tudo mais. É o outro extremo da questão. Nós sempre orientamos que o evangelho no lar seja executado em determinada hora, mas veja que aí é o oposto. Somos nós os encarnados que nos organizamos para uma determinada hora, e aí nós convidamos os bons espíritos, os nossos guias espirituais, os espíritos familiares, nós os convidamos, nós não os evocamos, né? Obrigamos a estar em determinado lugar, em determinada hora. E o fato de ser sempre no mesmo dia, no mesmo horário, tem o objetivo também de permitir que eles possam se organizar e se agendar, né? Então, é só um esclarecimento, porque os espíritos não se submetem, não é eles que pedem para a gente, olha, você tem que fazer o evangelho no lar todos os sábados à meia-noite, né? Isso não acontece. É simplesmente um processo de organização. Ô, Geraldo, eu gostaria também de mencionar uma experiência, uma prática que eu adoto. Dois grupos mediúnicos que eu participo, nós temos a seguinte prática. Não existe alguém no plano espiritual que comande formalmente a reunião. Nós somos os encarnados, os responsáveis pela reunião. Porém, a cada período, 6 meses, 1 ano, nós, numa determinada reunião, nós damos uma abertura para que, se o plano espiritual quiser se manifestar para opinar sobre o que estamos fazendo, dar a sua opinião sobre algum dos assuntos, que ele fique à vontade, né? Então, o que que acontece? Nós não fechamos as portas para que os espíritos se manifestem com relação à organização que nós estamos adotando. E nós, nesse período, a gente dá abertura para que o plano espiritual possa se manifestar sobre a forma como nós estamos conduzindo as reuniões. Então, você dá abertura para que o plano espiritual se manifeste. E só para dar o fechamento, só ler esse último parágrafo, por isso que eu disse que são parágrafos que permitem muitas conversas. O Kardec fala assim: não há dias nem horas mais especialmente propícios às evocações. Isso, como tudo que é material, é completamente indiferente aos espíritos, além de ser supersticiosa a crença em tais influências. Os momentos mais favoráveis são aqueles em que o evocador pode abstrair-se melhor das suas preocupações habituais, calmo de corpo e de espírito. O que me chamou a atenção foi o final dessa frase, que ele fala que o evocador, quando for evocar, ele tem que estar calmo de corpo e de espírito. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 32 minutos. Temos música hoje, Luiz? Então, vamos... Andar com fé, Gilberto Gil. Então, andar com fé, Gilberto Gil. Ouçam a música para que a gente possa permanecer em sintonia. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Ô menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lá, lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lele, vamos lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Costuma fé, não costuma falhar. Andar com fé eu vou. Costuma a fé, não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Neninha, ia. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oi, olá, lá. Voltamos para a União Rádio Web, agora em Piracicaba. Você pode acessar pelo seu aplicativo, no iPhone, no Android, ou pela internet também, agora somente na União Rádio Web. Sempre lembrando que nós saímos da Rádio Brasil e deixamos lá uma dívida que foi saudada por um confrade e nós temos a responsabilidade de pagar esse companheiro. Foi pago 2 meses que estávamos atrasados, então ainda continuamos com essa campanha de pedir a você que nos ouve, se puder nos ajudar a fazer um depósito identificado numa dessas contas. Banco Santander, de Santa Bárbara do Oeste, agência 0210, conta corrente 1300-1714, dígito 0. Repetindo, agência 0210, conta corrente 1300-1714, dígito 0. E as outras duas contas, do Banco do Brasil e do Banco Itaú, são do Luiz Pessoa, aqui de Piracicaba. Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. E o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Sempre lembrando da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites. Sediada na cidade de Piracicaba e atende pelo telefone o DDD 19-3371-6915. 10h38, e agora estamos aptos a começar o terceiro e último bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Estamos no seu 6º volume, que são Estudos Espíritas do Evangelho, e estamos no capítulo 21, em que fala dos sermões de Jesus. E na semana passada nós abordamos o sermão mais famoso, que é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, em que a Terezinha fez considerações iniciais, até de onde ele fez o sermão, se ele tinha subido, se ele tinha descido, mas o importante é que nós destacamos aqueles 7 aspectos em que Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espíritos, que choram, os mansos e assim por diante. E agora, hoje, a gente vai entrar na interpretação dessas 7 bem-aventuranças. Então, existem várias interpretações. Eu vou fazer um bate-bola, eu faço uma pequena interpretação, Luiz, aí eu faço a outra, Wilson, e assim a gente vai tocando passo a passo. Vou ler o que a Terezinha escreve. Ao final das bem-aventuranças, Jesus exorta os discípulos a empregarem as qualidades que Deus lhes deu em benefício dos semelhantes, sem se deixarem corromper, abre parênteses, sal da terra, sem ocultarem seus valores espirituais, entre parênteses, luz do mundo. Muito bem. Aí vem a primeira interpretação que a Terezinha destaca, e eu peço ao Luiz, e a próxima interpretação ao Wilson. Terezinha fala, interpretação da lei, quer dizer, Jesus, depois desse discurso, começou a interpretar a lei. E a Terezinha escreve, abre aspas, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas cumprir, fecha aspas. E a Terezinha, avisa Jesus de início, porque sabe que alguns estranharão sua pregação. Em seguida, passa a relembrar ordenações da lei mosaica, confirmando-a basicamente, mas esclarecendo e desenvolvendo o verdadeiro entendimento sobre a vontade de Deus. Então, a lei que prevalecia entre os judeus era o Velho Testamento, o Torá. E Jesus se utilizava daquelas recomendações contidas no Velho Testamento justamente para reforçar que ele não tinha vindo para derrogar aquilo que Moisés havia feito, mas pelo contrário, para confirmar. Aquilo que ele veio derrogar foi a questão do aspecto de Deus, não aquele Deus vingativo, aquele Deus raivoso, mas o Deus de amor. Agora, com relação à lei, ele sempre se referia a isso. Quando os judeus foram contra ele e o acusaram dele de blasfemar, porque estava dizendo que ele era filho de Deus, ele lembrou que os profetas haviam dito: vós sois deuses. Então, exatamente se utilizando de uma afirmação judaica, de profeta, para dizer, se ele disse que vós sois deuses, eu não posso dizer que sou filho de Deus, né? E a mesma coisa sobre aquele trecho que eu comento sempre, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava pura e simplesmente recitando o Salmo de Davi, dizendo, cumpriram-se a Escritura. Agora, a próxima interpretação eu passo ao Wilson, é a interpretação de momentos do Sermão da Montanha, que a Teresinha intitula As Ofensas. Ela até estabelece aqui, capítulo 5, versículo 21. Reafirma, abre aspas, não matarás, fecha aspas, mas esclarece que qualquer animosidade contra o próximo é prejuízo espiritual. Convida à reconciliação com o semelhante, para termos merecimento ante Deus e não nos enlearmos mental e fluidicamente com os adversários. Naturalmente, fazendo uma amarração ao comentário do Luiz, né? Ele não veio revogar a lei, ele veio confirmar, mesmo porque a lei que ele fala, além da Torá, né? Sempre quando Jesus fala alguma coisa, a gente tem que buscar o sentido espiritual mais profundo, né? Ele também fala da lei de Deus, a lei de Deus não mudou, ela só foi mal interpretada, né, com o passar do tempo. Então ele veio para redirecionar, para realinhar o entendimento das leis que foram trazidas lá atrás e que foram se perdendo. E com relação ao trato com os adversários, com as pessoas também, isso era muito duro. Né? Um Deus que era tido como um Deus nacionalista naquele tempo, né? Era um Deus daquela sociedade, simplesmente, era um Deus da guerra. Era um Deus que, quando eles eram submissos àquele Deus, ele os ajudaria vencendo os inimigos, que eram os outros povos, né? As outras tribos da circunregião onde eles habitavam. E Jesus veio, ao contrário, falar para que nós pudéssemos conduzir o relacionamento com todos de uma maneira amável. Isso, de certa forma, assim como todo o Sermão da Montanha, foi revolucionário. Sim. Né? Jesus era revolucionário por isso. Então, enquanto eles entendiam que deveriam ser bons e perdoar, né, e amar o seu próximo, isto é, os outros judeus, os que comungavam da mesma crença que eles, Jesus vem dizer não, para perdoar os inimigos, os estranhos. Ele vem demonstrando quem era o próximo. E rompendo paradigmas. Né? Rompendo paradigmas que vinham sendo seguidos ali. Olho por olho, dente por dente. Então ele veio dar uma nova noção no relacionamento das pessoas. Né? A partir dessa noção, por isso que se perpetuou ao longo dos séculos. Porque é a partir dessa noção que a gente vai compreender a fraternidade universal, uma família única do ser humano. Antes disso era impossível esse entendimento. Né? Era realmente tudo muito separado, cada nação com sua separação. E a Teresinha da sequência agora, ela fala sobre o adultério. Então ela coloca, reafirma, abre aspas, não adulterarás, fecha aspas, mas esclarece que o desejo por alguém já comprometido é adultério no coração, cabendo-nos o esforço por arrancar de nós sentimentos que possam causar falhas morais. Como motivo para a separação do casal, coloca apenas a infidelidade. Então você veja que Jesus já mostrava aí o mecanismo do pecado. Normalmente nós pensamos, aí depois nós planejamos e depois nós executamos. Então por isso que ele, num determinado momento, ele diz que só de pensardes já pecaste. Só de pensar nós já estamos pecando, exatamente por causa disso. O pensamento, ele revela a intenção. Se essa intenção foi materializada ou não, é questão de tempo, coragem, uma série ou de ocasião, coisas. Né? Ocasião, exatamente. Né? Então, ele coloca exatamente isso, para que a gente já procure frear no nascedouro. Porque o pensamento emitido já revela o desejo. Então, que a gente aprenda a matar no nascedouro. Né? Porque quando nós detectamos esse mecanismo e já começamos a frear a coisa no nascedouro, aquilo não cria corpo. Quanta e quanta coisa. Isso aí é muito comum, Geraldo. Às vezes, principalmente as mulheres, né? E às vezes certos homens olham para certas mulheres e aquele pensamento já se... As mulheres se sentem mal. Sim. Né? Existem... É muito agressivo. É muito agressivo. Existem relatos, porque aquilo ali é exatamente... Nós sabemos a questão do plasma, como o pensamento é plasmado. Então, que a gente aprenda que só de pensarmos, nós já estamos errando. É só um complemento ali à fala do Luiz, que é muito interessante e que é um estudo que me assustou num primeiro momento. Em A Gênese, o livro que acabou de ser estudado aqui no programa Visão Espírita, na parte em que Kardec trata da ação dos espíritos sobre os fluidos, ele fala sobre isso, sobre o pensamento. Em um determinado momento ele dá o exemplo, ele fala sobre o perispírito e que todos os pensamentos nossos ficam gravados no perispírito. E isso é muito grave. Ele dá um exemplo, inclusive, lá na Gênesis. Ele fala, tenha um homem um desejo de matar um outro homem, mesmo que isso só seja um desejo, um pensamento, no plano espiritual, fica gravado no perispírito dele toda aquela ação. Como um filme, como se ele tivesse ido até lá, como se ele tivesse realmente matado aquela pessoa, e fica gravado. Isto é, isso explica o porquê se peca, entre aspas, porque se erra em pensamento. Porque quando você pensa, você já produziu, já está feito, já está gravado em você. E tudo que se grava em nós, que é contrário à lei de Deus, é uma mácula. É uma mancha. E veja que no plano espiritual, os espíritos mais elevados, eles conseguem desenvolver essa técnica de ler o perispírito das pessoas. Então, quando a gente está desencarnado, diante de um espírito desse, eles leem os nossos pensamentos, aquilo que não fizemos, mas aquilo que pensamos em fazer e que não fizemos, conforme vocês mesmos colocaram, por falta de ocasião, muitas vezes, mas está lá. Então não faz diferença nenhuma se você fez ou se você não fez. Se você pensou, você já se responsabilizou. Só para vocês terem uma ideia do que o Wilson disse, o André Luiz nos relata de que isso que fica gravado no nosso perispírito é como se você estivesse indo num baile de gala e o seu smoking estivesse todo cheio de remendos. Nossa. É assim que nós somos vistos. Os nossos remendos perispirituais no nosso corpo espiritual. E, aliás, o André Luiz, quando ele passou 8 anos no umbral, ele era chamado de suicida. E ele mesmo se questionava, mas eu não me suicidei. Suicida, suicida. Aí ele veio a compreender posteriormente que as atitudes que ele tinha de uma maneira inconsciente levaram a uma morte prematura. Então, nem tudo o que você pensa se exterioriza, mas tudo fica gravado. Isso, e outra coisa, né, Wilson? Os maus espíritos, certos espíritos que já desenvolveram essa astúcia, eles querem matar fulano. e buscam entre os ciclanos qual que já manifestou desejo daquilo. Perfeito. Porque está gravado. Exatamente. Está gravado. E aí, né, vem a fome com a vontade de comer. Quem é mais qualificado para essa tarefa? Isso aí. Exatamente. E dando sequência agora ao Wilson, ela fala sobre os juramentos. Reafirma, abre aspas, não jurarás falso, fecha aspas, mas mostra que não se deve usar o nome de Deus para jurar. Recomenda o, abre aspas, sim, sim, não, não, fecha aspas, pois, abre aspas novamente, tudo que passa disso procede do mal, fecha aspas. Jesus era o mestre da comunicação. Não há maior comunicador do que Jesus. Pelas parábolas a gente percebe isso. E quando ele diz, seja o seu dizer sim, sim, não, não, ele fala sobre assertividade. É o aspecto mais importante da comunicação. É você conseguir dizer sim às coisas que você concorda e também se posicionar, dizer não àquilo que você não concorda. Né? De uma forma sempre amorosa, mas sempre direta e sempre clara. Ele quer dizer para que não fique dúvida no nosso falar, para que não possamos ser interpretados erroneamente. O Luiz bem deu um exemplo aqui sobre o homem que olha de forma, né, inadequada para as mulheres. E também tem aquele que se comunica de forma inadequada, que deixa palavras no ar. Aquilo permite que a mulher possa interpretar da forma como ela quer. Será que ele quer alguma coisa comigo? Será que não quer? É uma coisa desagradável, né? Quando o homem ele é direto, ele se posiciona, todo mundo já sabe exatamente o que esperar daquele indivíduo, né? Ele não deixa um rastro de sombra, né, por onde ele passa. E, aliás, uma das lutas da minha vida é justamente isso, de as pessoas quererem interpretar o que eu disse não, eu disse o que eu quis dizer, não fica buscando palavras escondidas na minha afirmação, é direto, entenda o que eu quis dizer, que eu quis dizer, eu disse. E dando sequência, a Terezinha destaca a não violência. Aí ela diz, substitui o, abre aspas, olho por olho, dente por dente, fecha aspas, pela não violência, não resistência e cooperação voluntária. Então aí, vejam bem, nós estamos lidando aí com uma coisa que é natural. É natural que nós tenhamos adversidades, é natural que nós tenhamos antagonismo, é natural que nós tenhamos antipatias. Só que também é natural que nós estamos nos amando e nos instruindo. Então, que a gente aprenda a substituir essa antipatia, esse antagonismo, por uma aceitação. Então, que a gente aprenda a não dirigir àqueles que pensam diferente de nós palavras de ataque. Que nós possamos abordar com esclarecimento, com amor, com brandura. Não tem mágica. Nós não vamos fazer isso da noite para o dia. Sim. Então, ao você começar a iniciar essa prática, você vai encontrar dificuldades. Agora, em persistindo a se segurar, a fazer conforme manda o Evangelho, você vai começando a se adestrar. E com esse adestramento, você vai começando a perceber que funciona. E aí você vai consolidando aquilo que se aprendeu. Então é um processo gradativo, não se assuste. E é muito importante, quando a gente fala em violência, normalmente a gente pensa em homens brigando uns com os outros, né? Armados e coisas assim, que é o que vem à nossa mente, a imagem que vem à mente quando falamos em violência. Mas existe aquela violência velada. Numa de suas definições, a violência é toda a força exercida no sentido de tirar a liberdade do outro. Então, quando o outro perde a sua capacidade de decidir, ele está sendo vítima de violência. Então, quanta violência existe hoje dentro dos lares? A gente vê hoje tantos movimentos, né, na direção de proteger a mulher vítima de violência, do homem déspota dentro de casa que impede a mulher de ser o que, tudo que ela pode ser. né, de ser a sua potencialidade, de realizar a sua potencialidade. Isso é uma forma de violência. Então, trazendo essa não violência para o mundo atual, a gente vai entender isso também, né? Cada um de nós sendo o promotor para que o outro possa ser tudo aquilo que ele pode ser. Quando eu não permito que o que caminha ao meu lado seja o que ele pode ser, eu estou sendo violento com ele. Como um exemplo, no mundo corporativo, que o Luiz gosta muito de trazer, aquele chefe, aquele supervisor, aquele que percebe que tem na equipe dele um indivíduo lá com muitos talentos, mas que teme que aquele que tem muitos talentos e que faz parte da equipe dele, né, cresça e que tome o lugar dele. Então, existem muitos chefes, né, que passam a vida segurando aquela pessoa, impedindo ele de crescer. Então, é uma atitude de extrema violência contra aquele trabalhador. Né? Então, tudo que você tira a liberdade é uma forma de violência. Só acrescentando um pouco mais, as pessoas dão o que têm. Se nós já temos noção de como as coisas são, toma cuidado, porque quando a pessoa vem com um lança-chamas, nós temos ainda muita imperfeição dentro de nós. A reação nossa é ligar o nosso. Por quê? Nós estamos cheios de razão. Eu também tenho um lança-chamas, né? Por que não vou usar? Então, que a gente aprenda que a melhor forma de combater esse lança-chamas é fazendo uma chuvinha para acabar com aquela chama. Você gera, né, um chuveirinho d'água fria, que aí aquilo lá não segue. E você também não se contamina. Isso é questão de exercício. Eu já vi, já li em algum lugar ou ouvi que essas formas de violência, então ele usou como imagem a espada. Então às vezes você vê filme na televisão, um indivíduo com a espada, e você acha aquele gesto grosseiro, né, de enfiar a espada e matar o indivíduo. Ele fala que a espada, na atualidade, foi substituída pela palavra. A espada machucava e matava, mas a palavra também mata e inibe a pessoa. É interessante, você falava agora, eu lembrei de uma citação do Divaldo numa palestra que ele fala sobre o ódio. Ele fala que o ódio é uma maneira de violência velada, porque na verdade você desejaria matar a outra pessoa, mas como você não pode matar, você pode odiar. Eu odeio aqui quietinho, ninguém fica sabendo, mas eu odeio, eu posso odiar, eu vou odiar. Eu odeio ele. É uma forma de você exercer violência velada contra outra pessoa. Sem saber que você está exercendo sobre si mesmo. Tá você bebendo o próprio Exatamente. Veneno, né? Quer dizer, uma hora ela vai colher. Porque nas leis da vida que nós aprendemos, o que você planta, você colhe. Então, nós estamos aprendendo ao longo do tempo a não fazer o mal. E vamos, mas agora não pensar no mal também. Vamos só explicar, Geraldo, como é que se dá esse mecanismo. Sim, o ódio parte do coração e circula dentro de nós antes de ser verbalizado, antes de ser mentalizado. Por isso que ele estraga. Então, o maior prejudicado é você, que é o emissor e por onde circula toda aquela energia negativa antes de ser exteriorizada. O emissor e o condutor. Exatamente. Então, que todos nós possamos refletir, pensar em todo o programa de hoje. Já são 10 horas e 58 minutos. Eu acho que nós conseguimos atingir o objetivo da tarefa no dia de hoje. E eu passo ao Luiz para que fale suas últimas palavras, Luiz. Amanhã eu estarei lá em Santa Bárbara. Também. O Wilson também vai estar, né? Também. O Wilson vai no Caminho do Progresso, eu vou no Batuíra. Ela é pertinho da casa do Geraldo. Moro pertinho ali. Então, um grande abraço para todos os nossos ouvintes, que recebam o nosso abraço fraterno e que todos possam continuar divulgando o nosso site uniãoradioweb.com.br e o aplicativo União Rádio Web, para que a gente possa cada vez mais disseminar esse programa e dar continuidade a esses 20 e tantos anos que ele já está no ar. Wilson, suas últimas palavras? De agradecimento pela oportunidade novamente de compartilhar com vocês nessas manhãs deliciosas, alegres, leves, em que a gente muito mais recebe, muito mais aprende do que contribui. E o nosso desejo de que o ouvinte tenha uma semana iluminada, repleta de lições que possa aproveitar, que possa discernir muito bem, compreender todos os acontecimentos de sua vida, que possa se converter, né? Que esses acontecimentos possam transformar cada um de nós e que nos convertamos, como no texto que começamos o programa, em luz, e que essa luz possa iluminar o caminho daqueles que seguem conosco. Muito obrigado a todos e uma boa semana. Sempre agradecendo ao André Sanson a bondade, o carinho de dividir com a gente essa oportunidade. Muito obrigado, André. Obrigado, Wilson. Obrigado, Luiz. E agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.